dos amigos afirma. Do lado de cá quem fala é o Fábio Camatari e este é o 13º podcast do Nerd Corporativo. Um programa que mostra o lado romântico da vida profissional dos amigos ouvintes. É isso aí. Estamos na semana do Dia dos Namorados e resolvemos dar algumas dicas de como se comportar com o seu namorado ou namorada no ambiente de trabalho. E ainda, se você está sozinho, como a ciência pode ajudá-la a sair dessa? Mas antes, recadinhos do Mural da Firma. Hora do Jabá. Este é o nosso primeiro podcast temático e de cara temos o nosso primeiro patrocinador. A loja Lucas por Esmalte, né, da unidade da franquia em Piracicaba, nos procurou para avisar o pessoal da firma, vocês nobres ouvintes, que eles estão fazendo aniversário nessa semana. A gerente ficou maluca e mandou um recado para todo mundo. Se você está na dúvida sobre o presente que a sua namorada, né, que presente você pode dar para a sua namorada, né, aproveite o tema da Copa. Olha aí, semana de estreia da Copa, semana dos dias dos namorados, toda a rede Loucas por Esmalte, que é uma rede de franquias, está no clima da Copa, né, com uma verdadeira seleção de produtos. E acreditem, tem itens para todos os públicos, inclusive o masculino. Como disse, né, a unidade Piracicaba está fazendo aniversário e além dos preços e produtos normalmente competitivos, né, coisas importadas, nacionais, tem muita coisa a mais. Né, como nós aqui da firma entendemos pouco ou quase nada desse assunto, o melhor mesmo é você acessar a fanpage do Loucas por Esmalte, link aqui no post, e tirar as suas dúvidas. Né. O que eu sei é que a minha esposa está fazendo a festa. Ok? Vamos lá, podcast! Tudo bem que a Copa do Mundo comece nessa semana, mas não devemos perder o clima de romantismo que paira no ar, próximo ao Dia dos Namorados. Curtindo uma trilha sonora bem brega, né? Vamos aqui listar dicas importantíssimas para aqueles que possuem ou pretendem ter algum tipo de relacionamento amoroso que envolva o ambiente de trabalho. Como funciona a etiqueta nesses locais e, de quebra, como a ciência pode dar um empurrãozinho para os encalhados? Namoro não deveria ter regra, certo? Mas tem, principalmente no trabalho. Então você, né, se apaixonou por um colega ou por uma colega da empresa e ficou com ele ou ela. E agora, o que fazer? Em primeiro lugar, você precisa avaliar a relação e saber se realmente tem futuro. Se o relacionamento não engrenar, não faça tempestade, deixe esfriar o assunto e não fique comentando. Esqueça e torça para o outro lado esquecer também e nem comentar. Relacionamentos amorosos podem se desenvolver em pleno ambiente corporativo, o que ainda deixa casais temerosos com a possibilidade de declararem a relação abertamente, né? A relação é o que ocorre por eles terem medo de gerar um mal-estar nesse ambiente corporativo, mas também lutam contra a dificuldade de esconder todo o carinho que sentem. Então, ficamos naquela, né? O relacionamento é sério, declarar ou não declarar? Como que a empresa se pode, como se comportar na empresa e como que a empresa se comporta com relação aos relacionamentos, né? Portanto, se a relação for séria, vocês precisam de uma boa estratégia, né? Vamos lá então, sobre a empresa. É comum empresas não terem uma política específica para o assunto, o que pode ser um risco para profissionais que passam por essa situação, né? Antes de pensar em se envolver com alguém no trabalho, investigue como a empresa procede, né? Caso você descubra um histórico negativo sobre esse assunto, evite que a situação particular, né, seja meramente tratada como um caso reincidente. Primeiro, você tem que saber qual a política da empresa em relação aos namoros. Se for permitido e se você estiver tranquilo, pode contar para o chefe. Não precisa se preocupar. Se a empresa proíbe namoros, é melhor não namorar. Mentir nunca dá certo, e se o segredo for revelado, a demissão dá certo. Agora, se for um caso de Walt Disney com amor verdadeiro, né? Você, se o amor vencer e a relação for inevitável, um dos dois deve buscar um novo emprego. Prepare-se. Outro ponto é a convivência. Além de desenvolverem grande admiração pelo outro, os casais que se formam no ambiente de trabalho ainda passam grande parte do dia juntos. Nesse relacionamento, fica mais fácil reparar nas atitudes que o parceiro tem com relação aos outros, né? Entretanto, esse longo período ao lado a lado pode se tornar um grande desafio, ainda mais quando ocorrem inevitáveis briguinhas de casal. Tenha sempre em mente que trabalho é prioridade dentro da empresa. Evite quaisquer interferências em seu desempenho profissional. Saiba como separar os assuntos. Sempre há riscos de que o trabalho invadir os assuntos pessoais e vice-versa. Por exemplo, visões antagônicas sobre um negócio pode ter reflexo no relacionamento. Mais um ponto é regras. Temos que definir regras. Quando dois colegas de trabalho assumem um compromisso amoroso, é importante estabelecer algumas regras de postura profissional, que devem ser respeitadas todos os dias. O cuidado principal é manter a discrição. Questões amorosas não devem ser discutidas no ambiente corporativo e muito menos compartilhadas com os colegas de departamento. Apelidos carinhosos, discussões, carinhos e outras demonstrações de intimidade, né, como o próprio beijo, devem estar fora dessa rotina, uma vez que soam como um desrespeito à instituição. E-mails entre os parceiros devem ser trocados usando apenas contas pessoais, descartando qualquer hipótese entrar no e-mail corporativo, né? Fazemos um adendo: se você usa celular da empresa e costuma trocar aquelas mensagens um pouco mais ousadas, né? Mandar uma fotinha via WhatsApp, essas coisas, presta bem atenção, toma cuidado. Mais um ponto é o perfil pessoal e profissional. Os envolvidos nesse tipo de romance devem saber separar assuntos pessoais dos profissionais. Ciúme em demasia e trocas demoradas de olhares são condutas equivocadas de casais que, consequentemente, geram baixo rendimento no trabalho. Adotar um comportamento impessoal e reservar demonstrações de carinho apenas para depois dos expedientes é estratégico e saudável para o relacionamento. Se o trabalho exige distanciamento e cerimônia, nada mudou. Ainda que pareça estranho, não chame sua namorada ou namorado de amor. Carinhos, intimidades e brigas não devem ocorrer dentro do trabalho. Faça isso da porta para fora e não comprometa sua imagem profissional. É muito difícil construir uma boa imagem, muito fácil destruir ela dentro da empresa. Próximo ponto seria contar ao chefe. Quando os profissionais percebem que o relacionamento realmente vale a pena, é necessário contar para o chefe. Em dadas situações, o casal deve inclusive pensar na possibilidade de um deles pedir demissão, né? Mudar de emprego e continuar a sua carreira em outra empresa. Principalmente quando se trata de uma companhia que não permite o namoro entre funcionários. Agora, um bônus extra. E se o amor da sua vida for o chefe? Ou a chefe? Bem, há casos e casos. Namorar um chefe pode ser complicado para sua imagem. Seus colegas se sentirão desafiados e provavelmente isso vai acirrar as disputas internas. No entanto, mais uma vez, se o amor vencer, né, se a empresa permitir e se ambos forem livres, não há por que evitar a relação, não é mesmo? Outro ponto é oficializar. É necessário que o casal assuma a relação para os colegas. A cada dia que passa, fica mais difícil esconder um relacionamento. Por isso, abrir o jogo é sempre a escolha mais correta. Entretanto, vale ressaltar que a partir do momento em que todo o departamento sabe desse namoro, os outros funcionários passarão a dar uma atenção diferenciada aos parceiros, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, é preciso estar preparado para separar questões sociais, profissionais e pessoais. Não saia espalhando que você está tendo um caso ou que está namorando alguém na empresa. Mas, se você é perguntado sobre o assunto, principalmente se a pergunta vier de superiores, não esconda. Apenas combine com o parceiro o que poderá ser dito nessas situações. Mais um ponto, e esse é complicado. Fofocas. Namorados normalmente são alvos de fofocas e piadas de mau gosto. Fingir que não ouviu, ignorar e não deixar se envolver, né, é o melhor a ser feito. Manter a postura profissional e desabafar com o companheiro apenas quando chegar em casa garantirá o fortalecimento da sua relação. Peça conselhos de pessoas de confiança. Você sabe o que está sendo dito sobre o seu relacionamento? Se há algo negativo sendo dito, certamente você será a última pessoa a saber. Peça ajuda de pessoas em quem confia e saiba antes. Se há algo errado com a sua imagem, né, com a imagem que os outros fazem com relação a você e ao seu namoro, apenas busque mais discrição e evite os joguinhos psicológicos que vão surgir. Namoro entre pessoas do mesmo departamento é um caso a ser encarado com muito cuidado, que deve ser analisado e discutido abertamente pelo casal. O ideal, né, novamente, é que ambos combinem os preceitos a serem adotados, o discurso que vocês vão ter, sempre buscando observar e respeitar a cultura e as políticas da companhia. Mais um ponto é o namoro com superiores. A situação é delicada porque, se o superior promove por competência a pessoa com quem ele se relaciona, nem todos vão acreditar que esteja, né, que esse seja o motivo, o que pode gerar indisposições e vários conflitos dentro da equipe. Essa é uma das possíveis situações que devem ser previstas. Você não deve ter privilégios por ser namorado ou namorada do seu chefe, do seu líder em questão. Vocês continuam sendo colegas de trabalho, com todos os problemas, divergências e tensões inerentes ao posto. Agora, e o final do relacionamento, né? No caso de uma separação, conversar casualmente com um ex-parceiro torna-se uma tarefa difícil, ainda mais com a presença de outros colegas de trabalho que tenta descobrir sobre o fim da relação. Contudo, se era possível manter a discrição e distanciamento no ambiente de trabalho durante, né, o namoro, também poderá fazê-lo depois do término da relação. Numa possível ruptura do casal, é importante manter a ética e nunca sair falando mal do outro, até porque o assunto pode se voltar contra quem falou mal. Seja discreto. A postura do casal, né, frente ao namoro no ambiente de trabalho deve, sim, ser discreta em todos os sentidos, porque ninguém deseja expor a sua vida pessoal e os comentários alheios, né, algo que, infelizmente, costuma ocorrer com frequência nas empresas, né, por meio da chamada rádio corredor ou rádio peão. Portanto, uma postura discreta ajuda a evitar comentários indesejados. Um relacionamento puramente sexual, né, eventual e sem compromisso, deve ser evitado no ambiente corporativo a todo custo. Afinal, você não quer ser o comentário na hora do cafezinho, né? Dica de ouro: nada de parceiros casados. Isso é uma furada que deve ser evitada em qualquer ambiente. Dadas as dicas para quem tem ou pretende ter e tem um parceiro ou uma parceira em vista, vamos agora direcionar a conversa, né, cientificamente para aqueles que estão encalhados. Afinal, você está sozinho, temos dicas científicas para te ajudar. Afinal, nós temos, nós sabemos que para ter, para todo o discurso ser, ter validade, ser embasado e ter credibilidade, nós temos que colocar dados científicos. E foi isso que a gente fez. Bom, se você está, se a coisa não está fácil para o seu lado, prepare-se que vamos dar uma mãozinha. Respire fundo, tome coragem, passe aquele perfume irresistível e anote aí. Para conquistar uma mulher, mantenha flores por perto. Um estudo da Universidade do Sul da Bretanha, na França, voluntárias avaliaram homens que viam pela primeira vez, né, como mais interessantes e bonitos e se mostraram mais propensas a toparem sair com eles depois de verem imagens de flores. E parece também que usar uma aliança também ajuda. Olha aí. Se o alvo for um homem, haja com bastante carinho. De acordo com um estudo da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, o sexo masculino valoriza mais demonstrações constantes de afeto feminino. Achou estranho? Ah, outro ponto. Não enrole. Fazer charme pode ser divertido, mas os homens preferem que você mostre interesse logo de cara. É o que aponta um estudo da Universidade de Bucknell, nos Estados Unidos. Mais um ponto é: olhe nos olhos. Em dois estudos feitos em Massachusetts, nos Estados Unidos, duplas de voluntários que não se conheciam, orientadas a manter o contato visual por 2 minutos, desenvolveram um afeto significativamente maior um pelo outro do que os que olharam para as mãos do parceiro, por exemplo. Mais uma dica: sorria. Uma pesquisa das universidades de Aberdeen e St. Andrews, na Escócia, Liverpool, na Inglaterra, e Harvard, nos Estados Unidos, dão uma dica de ouro. As pessoas acham você mais atraente com um sorriso no rosto do que com uma expressão neutra. E é óbvio, né? Do que com uma cara feia. Apesar de que, segundo um estudo da Universidade British Columbia, no Canadá, as mulheres não gostam de homens que parecem felizes demais. Sacou? No primeiro encontro, conte sobre viagens que você já fez, mas evite falar sobre cinema. O mais provável é que você, né, e o seu date tenham gostos diferentes e se desentendam. Deixa para depois, conhece um pouquinho mais. Quem diz isso é o psicólogo Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire. Nossa, que difícil falar isso. No Reino Unido. E fique atento, se sua companhia pedir uma cerveja e mostrar que gosta do sabor de uma loirinha, você já sabe o que pode esperar no fim da noite. Aliás, deste preconceito, relacionamentos que começam com sexo casual podem sim evoluir e virar uma coisa séria. Supostamente porque a intimidade que se cria logo de cara, quando o casal vai para a cama, segundo pesquisas da Universidade do Kansas e da Califórnia, pode aproximar as pessoas e ajudá-las a formar laços duradouros. Muito bem, o podcast vai ficando por aqui, mas fica a dica da semana. You're going to reap just what you sow. óbvio, tinha que ter a ver com cinema. Nós vamos dar duas dicas recentes de filmes que estão nos cinemas, que nós já assistimos, já fizemos resenha, links aqui no post, e que vale a pena. Vai agradar os dois principais gostos de namorados e namoradas. Primeiro vai para eles, e algumas vezes para elas também. X-Men, Dias de um Futuro do Passado, Dias de um Futuro Esquecido, ou Dias de um Futuro Bem Ferrado. O sétimo filme da franquia de Mutantes estreou no cinema e, olha, meus amigos, ficou bom pacas. Eu arriscaria dizer que é o melhor filme Mutante até agora. Assistimos, eu e minha senhora, e ambos gostamos pra caramba. Foi muito bom. Tem muita ação, tem uma boa história, principalmente que conserta, digamos assim, erros do passado, conta um bom futuro e prepara, acreditem, um próximo filme. A dica final desse filme é: fique até a última letrinha dos créditos finais. Fique até o fim mesmo. E se você lê os quadrinhos ou já leu os quadrinhos de X-Men, prepare-se que o seu cérebro vai sair da cabeça, bater no teto e voltar quando você vê essa cena final, essa cena extra, né? Nossa avaliação é sensacional. Segunda dica, não vou dizer que é voltada para o público feminino apenas, mas para o público em geral que gosta de Disney. A dica é Malévola. Malévola, Sua Linda, estrelado por Angelina Jolie. É outro filme que surpreendeu. Muito bom. A Disney esse ano não está de brincadeira. Depois de Frozen, que foi espetacular e ganhou o Oscar, Malévola, meus amigos, quebrou preconceitos. Eu fui assistir esse filme sem muita expectativa e sem ver muita coisa do filme. Até esperando até que fosse um pouco sombrio, não voltado para criança, sei lá, não tinha uma opinião muito bem formada. E foi uma experiência extremamente agradável. A Disney mudou o jeito de contar a história, né? Amor verdadeiro não é mais aquela história de príncipe encantado. Frozen já mostrou isso, né? Que o amor verdadeiro era um amor entre irmãos. O vilão não era bem um vilão da história, a história que não tinha vilão. E a mesma coisa é a releitura feita de Malévola, né? A bruxa má da história da Bela Adormecida, da princesa Aurora, que faz uma ponta no filme. O foco é a Malévola mesmo. E conta uma aventura bem estilo Darth Vader, né? Começou, é uma pessoa que começa bem, vai pro lado negro da força e volta. Principalmente volta. Uma história muito bem contada, uma releitura fantástica, muito boa. Recomendamos para todos os públicos. Também, link da resenha aqui no post, dê um clique, vale a pena. Certo, meus amigos? Não se esqueça, aquele recadinho de sempre, estamos em todas as redes sociais, no Facebook, no Google Plus, no Twitter. Acompanhe as nossas novidades. Sempre estamos preparando novidades pro YouTube em breve, novidades no ramo de cinema também, enfim, prepare-se, 2014 nós estamos aí com tudo. Então fique atento, nos acompanhe e que a força esteja com você. Where I want to be, flow, river, flow. Let bridge the waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town.